a prova que a casa caiu. E aí pipoca a cita do passado. O diabo viu quando a juíza bateu o martelo e duplicou a pena. Foi pra São Pedro de bonde, onde é triste a cena. Só que um dia a liberdade vem e dela tu vai ser de novo dono. Mas veja bem, se for pro pica apetitoso do tempo perdido, vai ser provável que agora seja de vez esquecido. De vez em vez em guerra nova por motivos banais. Nego morrendo, confundido é mato. E digo mais, polícia aplaude, incentiva, bota fogo, conspira. E quando tem velório nosso não esconde a alegria. Se é certo ou errado, veja você o resultado. Quem mais se envolve no fim é quem se é mais lesado. Só que não é o único que sente as consequências. Tem gente sofrendo você nessas encrencas, só que não é assim, não é assim. Na área hoje eu sou espelho, os moleque me viu sair do nada e ver o que eu tenho. Um carro, uma casa que muito doutor não tem. Só que um fardo na muleira também tem, hein? Vem ver meus sonhos pouco a pouco conquistados. Tudo com a permissão de Deus, que fique claro. Não tenho tudo que eu quero, só que o que eu tenho verdadeiro eu prezo. Porque eu sei que é meu por direito, véi. Fé no bem, espaço pro amor, que nem o vício possa mais vencê-lo. Deixar de lado essa angústia da gelo. Enfrenta o medo, junta toda a sua força, vai. É hora, tira o peso da cabeça, guerreiro. Escolhe o seu caminho pra tu prosseguir. Tenha firmeza, não dá. Não olhe pra trás, véi, tu vai conseguir. Esquece o medo de mudar a vida. Dispensa tudo que no futuro te mataria. A vaidade tá tampando seus olhos, irmão. A inveja te controla, te escravizou, doidão. Tua ambição é muito mais do que você vai suportar teu tempo. Tá estourando esse caminho que tu tá à volta. Abandona o sofrimento enquanto é tempo. Tô sabendo que no momento é só veneno. Enquanto o vento tava a favor, tudo dando certo no 5-7, no 12, no crime. Tinha sucesso, tinha as putas e o seu ego enchendo. Tinha parceiros, amigos, do seu dinheiro, mas com o tempo foi vendo. Cê mesmo me falou que a fama não lhe trazia nada de valor. Decepção, traição, gosto amargo. Muitos batia no peito que era família, aliados. Na vaca magra demonstraram o contrário. E as férias veio antes do que imaginava. E agora quem fica do seu lado por você, sua mina. Que é de rocha e não amarela nessa recaída. Que quando os homens te enxergam, se liga no seu rolê, fica queimado e poucos vão a teu lado sofrer. Vão só gorar de longe e prever o seu fim. Mas aí, às vezes é neura, nem todos pensam assim. O jogo vira, vira mesmo em todos os sentidos. Castelo de areia sendo destruídos. Já tenho visto, esse filme é velho na cidade. Só que aí não subestimo tua capacidade. Autoridades te querem fora de circulação. Será que esse tem um bom coração? Nem precisa responder, guardar o teu veneno. E vai purificando ele com o tempo. Nosso estilo de vida é outro. É na humilde, dinheiro é bom. É, mas bom de verdade é o seguinte: andar descalço na área, conhecer todo mundo. Ser respeitado por ser simples acima de tudo. Ter uma família, viver pros seus pivetes. E a honra, ser dignidade e acordar às 7. Pensa, pai, pra começar o dia. Me diga, seria bom ou não seria? Sei que não é fato e nem fácil de chegar a ser. Mas pra vencer no final, jogue no time do bem.